hearts, give you back your homes, or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando o UltraFest. Qual é que episódio mesmo que a gente tá? É o quarto. É episódio 4. And now his watch is ended. Eu sou o Nan Notícias e junto comigo, naquele lugar onde leões e lobos não andam, estão... Guilherme, edita. Winter is coming. Vamos ser direto dessa vez, né? O que vocês acharam, então, aí deste episódio, do episódio dessa semana, episódio número 4? Eu gostei, cara, eu gostei do episódio. Eu me senti muito mal pelo Jamie, cara, porque ele ficou catatônico, né? E os caras lá, eles não são... Obviamente não são gente boa, né? A gente tá falando de Game of Thrones. Mas... eles passam muito do limite, cara. Tipo, ficar falando de enfiar os dedos da mão do cara na bunda dele. Eu quero que ou ele morra ou ele mate aqueles caras, pelo menos. Em algum momento aí, no futuro ou agora, tanto faz. Isso não pode ficar assim. Ele devia matar o cara sufocado com aquela mão dele. Não, velho. E é mais tenso pra gente, porque assim, nós temos noção de higiene, esse povo não. Esse povo tá pouco se ferrando, sabe? Eles não tem nem noção disso. Não tem nenhum mestre lá pra falar: pô, velho, se você fizer isso, você vai matar o cara. Ele vai pegar uma infecção, sei lá o que, e vai morrer. Não, não tem ninguém lá pra falar uma coisa dessa. Pois é, e, inclusive, então, cara, ninguém tem noção aquela mão disso. Dele lá, não a mão que tá no pescoço apodrecendo, mas o toco da mão dele. Puta, né? Não foi nem cuidado, né? Deu pra reparar ali. Winter is coming. Impressão geral do episódio, eu achei assim, achei um episódio muito foda, achei que tá crescendo muito bacana, apesar de não ter partes de que eu geralmente gosto, tipo, não ter nenhuma parte do Bran, assim, eu achei que ficou um episódio muito bacana. E essa cena em particular, essa parte com o Jaime, pra mim, eu achei muito legal que tá mostrando bastante do mesmo processo que o Martin fez com o Jaime no livro. Porque no começo você achava o Jaime um filho da puta, né, velho? Ele empurrou o Bran lá da torre lá sem nenhum pingo de remorso, sabe? O cara é incestuoso e tudo mais. Você começa achando o cara um desgraçado. Agora você tá empatizando com ele, que tipo, o cara tá literalmente na lama. Então eu achei legal que tá fazendo o arco dele, assim, por mais que seja diferente, por exemplo, essa parte dele cortando a mão foi razoavelmente diferente no livro, né? Eram outros caras, coisas da vida. Então a gente nem sabe exatamente como vai ficar no final. Mas eu achei que tá fazendo a mesma sensação que você pensa, assim, de achar o cara detestável e depois empatizar com ele. Eu acho que tá ficando, assim, tá ficando muito legal na série. Winter is coming. Teve um diálogo muito bacana pra mim, que mostrou bem a personalidade tanto do Jaime quanto da Brienne, que foi aquela conversa exatamente com o Jaime desistindo da vida, né? Mas o que você tá fazendo? Eu tô morrendo, né? E mostrou bem a forma diferente de cada um pensar com relação a tudo, né? O apego da Brienne aos compromissos dela, a enfrentar, a passar por cima, por todas as dificuldades que ela passou. E o Jaime, por outro lado, apesar de ser o melhor espadachim do reino, odiado por todo mundo, ainda assim, ele sempre teve uma vida fácil. Né? E realmente sempre teve o pai dele. Aquela conversa do final do terceiro episódio realmente mostra bastante da personalidade do Jaime. Ele teve ali toda a proteção do pai o tempo todo. Ele fazia parte da corte, ele era membro da guarda real. Então ele nunca teve uma dificuldade realmente grande, alguma coisa que fosse afetar a vida toda dele. Ele nunca teve motivos para se arrepender, motivos para pensar agora já era, né? E eu acho que tá sendo, ele tá traçando um bom caminho de redenção. E eu acredito aí que realmente o pessoal vai começar a empatizar muito com o Jaime. Porque quem já leu os livros, geralmente já gosta do Jaime neste momento, né? Quem leu até o terceiro livro já tá gostando do Jaime, né? E eu acredito bastante aí nessa mudança aí. Winter is coming. Que foi aquela cena, hein, cara? Tyrion se encontra com Varys pra conversar a respeito de uma possível vingancinha contra a irmã, contra a Cersei. E então, Varys conta todo o passado dele. O que vocês acharam daquela cena? Eu gostei muito dessa cena. Eu gosto de histórias de vingança. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo, do V de Vingança, essas coisas. E E vê de Varys agora, viu, cara? Porque o que ele passou ali foi brincadeira, não. O que ele passou ali, o Jaime devia agradecer a Deus que só arrancaram a mão dele. Porque... Exatamente. Foi foda, porque agora o Tyrion vai atrás de vingança e aí bem na hora tá chegando a encomenda do Varys, que tem tudo a ver com a situação do Tyrion. Foi uma cena bem... Sim. Foi bem direcionado, digamos assim. Guilherme, o que você achou do Varys mostrando aí o seu lado? Bom, eu gostei muito da cena, né? A diferença dessa cena pra esse diálogo... Essa cena é bem diferente, né, do que aparece no livro, né? Porque no livro faz alusão do Varys realmente pegando o feiticeiro que castrou ele, mas de resto é tudo igual. Com ele pegando o feiticeiro, ficou uma imagem mais contundente. Eu realmente gostei, assim. E também realmente mostra como o Varys é paciente, né? Ele vai construindo lentamente a rede de contatos dele, vai construindo lentamente a base de poder dele, para então poder realmente ter influência, né? Então, eu achei que foi muito ilustrativo e foi muito interessante. Uma coisa que eu achei interessante foi também o detalhe do diálogo deles, né? Não só mostrando a paciência do Varys, mas ensinando pro Tyrion como que as coisas são feitas, né? Nesse ramo aí da politicagem e da manipulação, né? E ele demonstrando ali, não, ó, é uma tarefa desagradável atrás de outra tarefa desagradável até que você começa a ganhar algum poder, alguma coisa, e aí sua influência começa a crescer como uma erva daninha, né? Eu achei bem, bem bacana essa ilustração dele crescendo como se fosse o poderoso chefão, né? Winter is coming. O que vocês estão achando da Olenna na série? Cara, eu tô achando interessante porque, pelo menos eu espero sinceramente que a Sansa aprenda um pouco com essas mulheres, velho. Com a Olenna, com a Margaery, até um pouco também com a própria Cersei. Porque a Sansa tá muito paspalha. Eu tenho que aprender um pouco com essas mulheres a ser um pouquinho mais manipuladora. Porque a... Cara, se eu... Diga. Não, você falou de cara de paspalha, virou bombou na internet a cara que ela faz quando a Margaery fala com ela, né? Não, e nós podemos ser irmãs. Ela faz uma cara. Que olha só, vale até ir pro Tumblr do Ultra Fantasia e colocar aí no show notes depois, hein? Porque ela faz uma cara que virou todo o pessoal carcou em cima dela falando a cara de idiota da Sansa. Porque assim, a Orleana me parece assim, ela me parece uma Cersei com um pouquinho mais de inteligência, mais de experiência, sabe? Ela sabe qual que é a posição dela. Tipo, enquanto a Cersei tenta ser a manipuladora, a esperta, a líder, a Orleana, ela sabe que todo mundo vê ela como uma velha e só manipula as pessoas dessa maneira. Tipo, ela não tenta bancar homem que nem a Cersei faz, tipo, jogando guardas em cima das pessoas, sabe? Ela não faz isso. Ela só usa mais os comentários ácidos dela e a esperteza dela pra conseguir o que ela quer. Mas ela é sempre indireta. Isso que eu acho interessante dela, que a Cersei não tem tanto essa esperteza. Você vê a proposta dela botando moral no Varys? Né? O Varys chega lá, e aí, será que eu posso me sentar? Exatamente. Fala assim, não. É mais no sentido que ela já fraga o Varys. Inclusive, né, da parte dela, o que eu acho realmente bacana é como que eles estão transportando a personalidade dela muito bem, né? Que ela é exatamente isso. É aquele comentário ácido, aquela discussão, eu te conheço, e já ofendeu o Varys logo, já mandou três ofensas pro Varys logo de cara, ele já sabe como que é. Você tem interesse na Sansa? Claro que tenho, menina agradável, né? Muito bonita, porque eu não teria interesse nela, né? E por aí vai jogando, e realmente é isso. Não concordo com todo meu comentário, na verdade, é um grande ok pro Guilherme. Concordo com o que você falou. Faz todo sentido. Winter is coming. Joffrey, agora apaixonado ali, né? Apegada a Margaery. ele então vai e acena pro povo, e o povo começa a gritar: Hey Joffrey! King Joffrey! O que vocês acharam aí desse Joffrey e Paspalho que tá aparecendo aí novamente? Eu acho que alguém soltou umas moedas pra galera ali. Fora eles, não acho nada, cara. Acho que ela tá sabendo manipular ele. Espero que ela consiga levar ele pra morte. Olha, mas você tá percebendo que... E vocês estão, né, na verdade, estão percebendo como que os Tyrell estão conseguindo ganhar uma influência aí, aparecer uma presença na série? Sim. Ah, eu acho muito bom. Mas é, eu mantenho o que eu disse, né? Você vê que o Joffrey tá todo alegrinho, mas ele é todo alegrinho modo sádico. Ele tá todo alegrinho que ela... A Marjorie tá achando interessante quando ele fala que não sei quem morreu desse jeito, não sei quem foi queimado desse jeito, não sei quem bebeu fogo vivo, se incinerou lá. Então, o Joffrey, ele tá alegrinho por finalmente ter encontrado alguém que tá ouvindo no subcas dele. É, e pra mim, isso aí é mais assim... Pelo menos eu acho, né, que a Marjorie tá toda boazinha com ele, mas dentro da cabeça dela tá pensando: véi, mas esse cara é muito doente. Uhum. Ela deve estar pensando isso, tipo, esse cara é um completo psicopata. E tem que levar em conta que eu achei um ponto que eu achei muito interessante na hora de, quando eles estão acenando, o povo grita Joffrey, mas a cada Joffrey que eles gritam, gritam uns 3 ou 4 Margaery. Então assim, eles estão falando Joffrey não por causa do Joffrey, eles estão falando viva Joffrey porque ele está do lado da Mercy. Então é todo o trabalho dela como rainha carismática, amada pelo povo, já que o povo está começando a amar ela, por consequência, eles estão começando a gostar do Joffrey também. Mas é por causa dela. É isso que eu tava querendo exatamente falar, né? Os Tyrell estão ganhando uma presença forte dentro da série, e ao lado disso, né, a conversa já da Margaery com a Sansa, já falando: ah, o que você acha de se casar com meu irmão Loras, né? E ela aceitando ali o casamento com o Loras, que ela achava, ele sempre achou ele muito interessante desde a primeira temporada, embora o Loras achasse o irmão do Rei Gordo, irmão gay do Rei Gordo, muito mais interessante. E ela aceitou também essa noção, né? Que querendo ser prometida pra um cara que nem um pouquinho interessado nela. Ela não sabe de nada, cara. Essa que é a verdade. Nada. Exatamente. Winter is coming. O que vocês acharam da cena do amigo do Hobbit, do traidor, o Tion? O que vocês acharam daquela cena dele lá? Ele agora com o amiguinho dele, né? E vamos passear e tudo. E no final ele retorna pro mesmo lugar onde ele tava. Eu acho que tu tá de parabéns, porque tu acertou, né? Era uma sacanagem no final pra ele. Olha só. Assim, não tá muito claro isso, mas foi basicamente o que tu disse que aconteceria. Aquilo ali era uma fuga, que não era uma fuga, e no final das contas ele vai sofrer mais. Não, eu só não imaginava que ele ia matar todo mundo que fosse catar o cara, né? Aquele cara é meio doente, uhum, né? Afinal de contas. Isso dá pra ver que ele não tá em posição de autoridade, né? Porque ele, quando ele tava lá de faxineiro, ele tava realmente de faxineiro. Pelo menos é o que parece. Ele não tava fingindo. Sim, sim, sim. Ele não tem autoridade lá, mas tá fazendo umas brincadeirinhas psicopatas dele, né? Não, exatamente. Parece que ele fez um acordo ali com o pessoal. Olha, ó, eu vou fazer isso, mas não na posição de ele estar acima do pessoal e ter proposto a fuga do camarada, mas sim ele aceitando esse encargo e matando os caras e trazendo de volta e com isso ganhando posição, né? Certamente, os outros lados com certeza não sabem que ele matou os caras, né? Uhum. Exato. Que se eles ficassem sabendo que o carinha lá matou os outros carinhas lá só por diversão. Porque ele fez isso, ele não precisava ter matado, não. Ele matou porque achou legal. Né? Sim, sim. Na verdade, pensava nem ter soltado ele, né? Se fosse por isso. Ele soltou pra matar os caras, né? É, exatamente. E o Theon tem que estar muito noção pra o carinha lá ter guiado ele de volta pro mesmo lugar que ele saiu e sem nem ter percebido. Sim, mas ele tava mais perdido no, na conversa dele interna. Não, meu pai morreu decapitado e não sei o quê, é, eu e eu traí os meus... Não, a dor não constrói, não. O cara vai ficar a mesma merda. Tá aí, ó. Ele tem resoluções enquanto arrancava uma unha dele, sabe? Serviu, cara. Serviu pra alguma coisa. Quem sabe com mais uma terapia intensiva ele descobre quem é Deus, qual é o sentido do universo. Ele vai sair dali e vai fazer uma obra de caridade, né? Que nada, só. Ele acabou de se confessar todo pra um carinha que é completo monstro, velho. O carinha vai usar isso pra ferrar ele psicologicamente mais ainda. Sim, sim, sim. É sacanagem porque não querem nada dele, ele não tem nada pra oferecer. Só querem... Escolheram ele e pronto. Tipo, é te perturbar, é isso aí. Ele não tem nenhuma informação útil, ele não tem valor como prisioneiro de guerra, ele só tá sacaneando com ele mesmo. Exatamente. Mas aí, já saindo dessa cena do Theo, aqui a propósito, tô achando um bom ator, hein? Tô achando um ator que faz o Theo muito bom. O irmão da Lily Allen, né? É, exatamente, exatamente. Vocês seguem ou a Carolina Munhoz ou o Rafael Dracon no Twitter? Eu sigo o Rafael Dracon. Tiraram foto lá, tiraram foto com ele e com o Davos, né? Aham, e ele loiro com aquele óculos, ele parece uma bichona, cara. Na verdade, isso que eu ia falar. Eu não sei. Porque na verdade o Theo também parece uma bichona, cara. Não, para é o jeito dele. Ah, é, pois é. Tá certo. Mas exatamente isso que eu ia falar. Parece com o Mick Jagger. Mick Jagger. Ele parece o Mick Jagger. Coloca ele do lado do Mick Jagger, é igualzinho. Winter is coming. Então, chegamos na cena que foi exatamente da frase do começo, onde a gente está entrando ali numa bate-caverna, que foi essa comparação que mais se viu na internet, uma bate-caverna, onde estava Beric Dondarrion. Então, a gente agora tem realmente a explicação de quem são a Irmandade Sem Bandeiras, né? E aí? O que vocês acharam do Beric Dondarrion, o Robin Hood lá, o que vocês acharam? É a ONG de Westeros, né? ONG de Westeros. Que eles estão ali pra fazer o bem, só que sem pedir dinheiro, sem... São um dos poucos ali que tem alguma noção de moral, né? Porque, pelo menos até agora, eu achei que eles são uns caras até bem justos, assim. Sim, e você conseguiu reparar que eles são servos, pelo menos deu a entender que eles são servos, daquele deus do fogo que é o mesmo da sacerdotisa vermelha? É? Eu não sei não, hein? Foi falado lá, não foi falado no episódio. Nós somos... Eu despertei, como que foi a frase do Derrion lá? Depois que eu renasci, né, eu vi tudo de uma forma diferente, depois que eu renasci na crença do Deus verdadeiro, Hylor. Não, ele não falou Hylor, falou do Senhor da Luz, né? Lord of Light. Ah, ele falou Lord of Light. Ele não falou Hylor. Ah, não, é na minha cabeça só que ele fala. Ele fala comigo. Te manda também tacar fogo em coisas também? As vozes. Pois é. Ele mandou um tweet aqui. Mas abraço pro Nero, né? Maior servo desse deus aí, ó. Winter is coming. As duas cenas mais importantes desse episódio, então, a cena da Patrulha da Noite e o tchau pra Jorah Mormont. Com vocês, o que vocês acharam? Eu achei meio idiota aquilo, sabe? Vocês podem até me explicar, assim, que aquilo faz sentido e tal, mas até agora eu não vi sentido, porque é o seguinte, os caras começam a brigar e aí... É porque eu não sei o nome de ninguém, aí é foda. Mas eu acho que eles começaram a se atacar sem muita razão. Tipo, era só matar aquele velho filho da puta e o resto tava tudo certo, cara. Tava todo mundo em casa ali. Não precisava eles se matarem daquele jeito. Eu acho que, pelo menos no seriado, eu acho que aquilo não fez sentido. Tem uma linha de diálogo que explica isso tudo. Primeiro que os Não, peraí, vou voltar um pouquinho. Peraí. Primeiro, eu achei extremamente foda que quando o Craster falou assim, ah, cantou de galo assim, falou, se alguém mais me chamar de bastardo, eu vou cortar a cabeça dele fora, alguma coisa assim. E chega um dos patrulheiros e fala, você é um bastardo, você é um incestuoso, filho da mãe desgraçado e tudo mais, e quando ele chega, ele simplesmente crava a faca no queixo do Craster. Essa pra mim foi uma cena muito foda. Só faz sentido, né? Mas que foi maneiro, foi, né? Não, cara, foi maneiro pra caralho. Isso daí foi. Aí pra mim faz sentido, porque os caras estavam com fome, os caras estavam comendo serragem no lugar de comer pão. E aí aquilo ali pra mim faz sentido. Agora, depois os patrulheiros começarem a matar uns aos outros, é que eu acho que não faz sentido. Entendeu? O Mormon foi contra isso. O Mormon ele falou que não era pra matar. Então, primeiro é isso, né? Então, existem os patrulheiros que são fiéis ao Mormon, que obedecem a ele. Mas tem uma fala aí que é crucial, que é a mesma coisa que... Acho que eu até expliquei no episódio passado sobre a questão do hóspede, né? Do direito do hóspede. De chegar e comer do pão e do sal e por aí vai. Que o Mormon explicou com uma fala. Quando o carinha matou o Craster, ele falou assim, os deuses vão nos amaldiçoar. Então eles têm assim, eles têm uma... Pra eles obedecem o direito do hóspede, tipo, enquanto os caras são hóspedes, ninguém briga com ninguém, porque acham, por uma razão quase religiosa, um cara que quebra o direito do hóspede, tá amaldiçoado. Então essa foi a razão do Mormon se revoltar tanto. Só que os carinhas, alguns dos carinhas da Patrulha da Noite, não todos, só alguns, estavam tão putos que nem pensaram mais nisso, sabe? Daí começaram a matar todo mundo. Mas só que tinha outros, tipo os amigos lá do Sam, que são assim... que são verdadeiros patrulheiros, sabe? E seguiria o Mormon. Então por isso que teve essa briga entre os patrulheiros. Porque tem os patrulheiros que tocaram foda-se e dane-se, e tem os patrulheiros que ainda seguem o código deles, que aí eles caíram na porrada. Entendi. Cara, na verdade, é exatamente... a minha opinião, na verdade, vai ficar entre o Vegeta e o Guilherme. Eu achei a cena muito maneira, a parte da briga, a luta em si, muito bacana. Achei show de bola o Sam ter corrido e ter tirado da menina, né? O camarada covarde ganha coragem por causa do rabo de saia. Mas até chegar nessa briga eu achei meio forçado, né? Não, exatamente, na verdade, exatamente isso. A necessidade da gente de ter conhecimento do livro para poder passar aquela cena me tirou do episódio por um minuto. Eu tava envolvido ali e aquela cena ali, o momento da briga não ficou muito bem definido, né? Por que que alguns estavam defendendo o direito de hóspede, que não tinha sido citado em nenhum momento da série, pelo menos que eu me lembre até agora, pelo menos não foi relevante. Então uma coisa que nunca foi citada, de repente se tornou motivo de uma briga, uma revolta que matou um dos personagens mais importantes da série. Isso eu achei bem forçado, assim. Talvez eles foram deixando essa questão do direito de hóspede pra lá, e na hora que viram, teriam que fazer a cena e não tinha jeito, porque tinha que fazer, e vão fazer de qualquer jeito. Mas eu achei que eles podiam talvez ter trabalhado melhor essa ideia, talvez no próprio episódio ter mostrado alguma conversa antes, eles comentando sobre isso, né? Ou ainda, mas aí claro que ninguém pensa tão à frente assim, lá na segunda temporada, quando passaram da primeira vez na casa dele, o Mormon não ter falado só da importância dele estratégica para a Patrulha da Noite, mas ter citado o direito de hóspede, agora já comemos o pão e o sal, pelo menos faria mais algum sentido, né? Na verdade, a própria permanência deles ali ficou meio forçada, porque apesar dele ter falado, não, ó, estamos aqui até recuperar os nossos doentes, mas não mostrou nenhum doente, né? Só mostrou o camarada que já tinha morrido, ó, morreu de doença aí, ó, cortou a perna, a mão, sei lá, e morreu, né? Tomou um corte aí e morreu. E ainda tava cheirando bem que eles estavam querendo devorar o camaradinho ali. Cara, essa fala do Ed foi muito legal, velho. Eu adoro o Ed, velho. É, o Ed, inclusive o Ed é um ponto alto. É, mas o. Mas eu achei bem forçado aí. Talvez se tivesse trabalhado melhor, ou tomara que trabalhe melhor essa questão do direito de hóspede, né? Que é uma coisa importante, faz parte da crença ali e é importante pra série. Winter is coming. Agora sim, finalmente, chegando na nossa cena derradeira do episódio, quando Daenerys, nascido da tormenta, vai fazer a troca de um dragão por um exército. E não vai ter nem muita conversa não, Vegeta. Cara, quando ela... Eu não participei do cast do episódio 3, e aí eu tenho que falar um negócio. Aquela hora que ela... Eles começam a dizer assim, você vai trocar o dragão por um exército e tal. E ela pega e diz, se vocês continuarem falando isso aí, vocês vão ter que achar outra pessoa pra aconselhar. Isso aí já achei foda. E aí eu entendi o plano dela. Só que, na verdade, eu não tinha entendido. Só tinha entendido parcialmente. Porque eu achei que era o seguinte, ela ia deixar o dragão lá, o dragão ia crescer e ninguém domina um dragão, acredito eu. Em qualquer mundo de fantasia, nenhum exército pode dominar um dragão. Então... Que o dragão ia voltar pra ela de qualquer jeito. Ela só tava... Ela tava ludibriando o cara, no fim das contas. Sim, sim. Só que... Uhum. Foi muito mais rápido do que eu pensava, né? Ela já... Drogon, lança chamas. It's a super effective. E foi foda, cara. Eu só acho que... aquilo dali sim é uma rainha, viu? Agora a gente tem... Eu tenho um preferido, pelo menos, é ela, cara. Pra mim, quem tem que assumir o trono é ela. Tá preparado pra governar, cara. Guilherme. Cara, foi, sim, uma cena muito legal, velho. Tipo, e foi no crescente muito legal que quando eles viram, tipo, quando eles viram que ela tava instruindo os Imaculados em Valeriano, a missão dele começou a olhar. Oh, pera aí, começou a olhar estranho pra ela, assim, tipo, e os soldados também. Os dois cavaleiros, né? Começou a olhar estranho pra ela, tipo, opa. Ela sabe valeriano, velho. E ela tava fingindo esse tempo todo. Depois ela começa a dar ordens mais específicas pros Imaculados. Depois ela vira pro Krasno, sei lá, esqueci o nome do cara, e fala assim, dragões não são escravos. Aí tipo, foi assim. Foi no, e depois, pra depois falar Dracarys, a cena foi toda num crescente tão legal que assim... Foi muito empolgante, de todo mundo, até os olhares impressionantes, todo mundo começando a ficar embasbacado com a Daenerys, sabe, de repente. E depois, simplesmente, queima e destrói tudo. Menos os inocentes. Exatamente. Eu acho que até ficou bem claro, é que ela fez a limpa mesmo. Todos os soldados, todos os caras que têm escravos, todos os líderes lá, matou todos. Ela não teve prisioneiros, não teve nada. Ela fez chacina na cidade. Isso foi extremamente... Mostra a... Até um pouco da megalomania dela. Tipo, não tem conversa. Não tem diplomacia. Eu vou acabar com vocês e pronto. É isso aí, cara. Na verdade, ninguém acreditou que ela fosse tão ousada, né? Até o último momento. O que eu achei interessante foi... Eles terem lembrado disso. No episódio passado, eu não tinha percebido o quanto que eles iam valorizar essa cena. Mas eles estavam no diálogo entre o Jorah Mormont, que é o Friendzone, e o vovozinho, que é o Barristan. Barristan Selmy. Quando estavam ali os dois conversando, os dois colocaram posições diferentes. O Jorah Mormont falou o seguinte, olha só, aqueles camaradinhas ali, se você conseguir eles vão chegar e vão fazer mortes limpas, não vão sair estuprando ninguém, não vão matar inocente, por aí vai. Enquanto o Barristan Selmy falava, mas lutar com escravo é uma coisa injusta, por assim dizer, né? Os homens com quem eu lutava estavam todos ali pela vontade. E ela conseguiu exatamente juntar um exército que vai fazer atacar do jeito que ela queria, mas que estivesse ali por vontade própria. Um exército livre. Isso eu achei muito bacana, essa valorização das conquistas da Daenerys. Considerações finais, então, Vegeta? Bom, eu Eu espero que continue do jeito que tá, porque tá bom. Se continuar assim, eu continuo assistindo. Eu continuo assistindo de qualquer jeito, por causa da gravação, mas... eu vou continuar me divertindo se continuar nesse nível de qualidade que tá agora. Isso aí, muito bom. Guilherme. Velho, muitas expectativas sobre o combate lá entre o Beric Dondarrion e o cão. Espero que essa cena seja muito foda. Essa cena tem que ser, pô, luta nível epic level, overnight files e por aí vai. Tem que ser muito agressiva essa luta. E a Daenerys tem que continuar sendo mais motherfucker, velho, porque o caminho até o Westeros é muito longe, então ela tem que saquear ainda muitas cidades. Mas é isso então, galera. Quem quiser entrar em contato conosco, papear um pouco sobre qualquer assunto envolvendo fantasia ou mesmo Guerra dos Tronos, os contatos estão aí no post, né? Fiquem à vontade, sigam o nosso feed. E é isso e até mais. Tchau. Até mais.